tudo, mas também saber amar. É romântico então, aí como é que tá? Eu torço que vem, vira e mexe, te reparo. Mó respeito, cê tá linda em cada retrato. Na intimidade nós dois, desde pivete, naipe de mó viagem. Que malandro não esquece. Já vi por aí várias cartas românticas, poema de amor para dama e dona. Cê deve tá pirando no que esse louco fala. Não vai dar o papel e vai faltar as palavras. Pra você pode crer, paga a simpatia de um jeito mais louco. Que eu falei um dia e os rolê à noite. Cê lembra daquela cena? Já teve uns prazer, mas também teve as treta. No momento do veneno cê pode me entender. É com muito prazer que eu escrevo pra você. Esperada numa flor, Ipanema de Tom. Sofreu até umas horas, mas pra você tá firmão. Se colar o sucesso, quero te ver na plateia. Respeito e lealdade à minha dama, favela. ABC, Anchieta Imigrantes, juntão com a ZO, Jardim Brasília, aqui fala quem te ama, quem te venera, é desse jeito favela, somando com ordem própria, rimando pra ela, firme e forte, chega aí, meu aliado ND. No modo baratinho cê é foda, hein? Cê é tipo choque neles, incomodem. Você sempre presente em minha canção. E vários bang, você não é fraca, não. Minha amada dama, eu te agradeço. Você é forte em minha vida, eu reconheço. É a realidade do quinto vigia. É a realidade do povo da periferia. Te beijo e te abraço, a minha parte eu faço. Exalto o seu nome por onde passo. Quem te conhece te venera. Minha amada, minha dama, favela. Todo elogio ainda é pouco. Na hora do sufoco você trincou comigo. Favela do Parque Novo Mundo, agradece de coração pela moradia que a sua criada Dona Joana me deu. Aí favela, a você ofereço essa nossa canção e a milhares de outras iguais a você nos quatro cantos do Brasil. Favela. Quem canta a sua vida canta certo. Faz hit de malandro, faz sucesso. Se colar o sucesso, quero te ver na plateia. Respeito e lealdade à minha dama, favela. Salve, salve, ABCD, ABCD, ABCD. Zona Leste, Norte, Oeste e Sul. Litoral, interior e todas as quebradas, becos e vielas do Brasil. Salve, salve, agradece ND. ND. Ter somado com ordem própria. Pode crer, valeu ordem própria. Satisfação. Se precisar é só chamar. Liga nós.